Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 12 de dezembro de 2021, uma linda manhã dessa primavera brasileira, hoje um dia muito agradável, começou bem ameno, embora a noite tenha sido com bastante calor, mas amanheceu de maneira muito agradável. E é com essa bela imagem que tenho aqui da minha janela do Parque dos Ipês, bastante florido, com pistas para que você possa caminhar, nós estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, graças a Deus, né? Chegou o nosso domingo e com prazer imenso de estar aqui com vocês e que o alto, né, colabore conosco no sentido que possamos todos estar em sintonia e podemos captar as ondas, né, que circulam entre nós, principalmente nas datas em que nós estamos fazendo esse programa. Que Jesus nos ampare a todos e um bom dia. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, Luiz, bom dia, Geraldo, bom dia a todos que estão conosco já nessas ondas da internet. Eu ainda vou descobrir o termo que se usa, viu? Mas vamos que vamos, todos conectados, agora sim, acho que conectados, sim. Conectados, cada um nos quatro cantos do mundo, né? Temos pessoas hoje em vários lugares do mundo nos acompanhando. Um ótimo programa para todos nós. Muito bem, meus amigos. Nós estamos entrando, nosso livro básico principal é o livro A Gênese de Allan Kardec e todos os demais estudos procuramos atrelar a esse primeiro contato em relação ao livro do A Gênese. E estamos entrando num assunto bastante palpitante no capítulo que fala sobre a Gênese espiritual. E demos ao programa de hoje o título de Encarnação dos Espíritos. É um assunto muito palpitante, porque em 3, 4 itens surgem muitas perguntas para serem feitas. Então, para começar o programa, eu escrevi assim. Ao estudarmos a doutrina espírita, passamos a conhecer uma ciência ainda pouco apreciada pelas pessoas. Estudamos o espírito, sua essência divina, e observamos a vida no corpo biológico como bendita oportunidade para a evolução espiritual. Entretanto, a maioria dos conceitos arraigados na sociedade terrena está submetida ao materialismo, cuja valorização da posse material ganha prioridade nos hábitos e nas atitudes das pessoas. Mas, quando mergulhamos no estudo sério da ciência espírita, passamos a compreender melhor o ensinamento de Jesus quando disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São com essas palavras que começamos o programa Visão Espírita no dia 12 de dezembro de 2021. E para começarmos o primeiro bloco, que é o livro Fonte Viva, é um dos quatro livros dessa coleção chamada Fonte Viva, e folheando o livro, achei esse capítulo, o capítulo 38, Se Soubéssemos, né? E o Emmanuel seleciona uma frase, de Jesus, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24, quando o mestre assim se pronuncia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E refletindo sobre essa frase, Emmanuel escreveu: Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificadas dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nossos desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Luiz. Nós somos oriundos do instinto, né? Então, o instinto de sobrevivência fala muito alto em todos nós. E essa lição, ela encaixa perfeitamente naquela frase que o Alain repete constantemente aí: o ser humano é mais frágil do que perverso, né? Então, Emmanuel está colocando aí, está oficializando, né, aquilo que, se não me falha a memória, o Alain obteve no Irmão X. Então, todos nós, a primeira reação sempre foi, né, vindo do instinto, a proteção. Existe até aquela frase que a melhor defesa é o ataque, né? É uma frase muito usada. Então, nós desenvolvemos esse conceito ao longo da nosso processo evolutivo. O aprendizado, ele procede exatamente disso. Nós recebemos o conhecimento. O conhecimento nós aurimos através de livros, através da convivência. Mas o conhecimento é só a informação. E isso vai chocar-se contra o nosso instinto, a nossa forma natural de ser. Então, aquele conhecimento vem como uma informação em contraste com aquilo que nós sempre fizemos. E o processo educativo é exatamente esse. Através do conhecimento que a gente obtém, a gente vai superando aqueles conceitos que a gente viveu aplicando, né? E nós todos somos carregados de hábitos, arrastamentos, que vamos perdendo, vamos substituindo, à medida que esse conhecimento novo que a gente adquiriu, ele vai nos provando que realmente, no estágio em que nos encontramos, isso é melhor. Então, a razão, ela vai substituindo o instinto. E isso é um processo difícil, Geraldo. É um processo longo. Por isso, daquela frase que uma vez nós conversamos, de que a pessoa, para falar sobre o Espiritismo, ela tem que praticar primeiro. E, na realidade, a prática das virtudes é uma coisa difícil. E ela tem que ser muito, muito repetida, né? Para que a gente consiga substituir as velhas práticas por aquelas práticas novas que a gente acabou de conhecer. Então, nós podemos aplicar isso com relação a nós, exigir de nós que a gente consiga praticar tudo aquilo que a gente fala. Agora, nós não podemos exigir dos outros, porque isso aí inibe muita gente a falar sobre o Espiritismo. Tem muita gente, a gente ouve de bastante gente essa afirmativa. Eu não sou digno de falar sobre o Espiritismo. Todos nós somos dignos de falar sobre o Espiritismo. Essas três figuras que o público vê nessa live são três santinhos, né? Três santinhos que estão lutando para chegar lá, mas está muito longe. Na realidade, são três tranqueirinhas que estão crescendo, né? Que estão tentando se livrar dos seus velhos hábitos. O Paulo repetia sempre isso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Quer dizer, ele tinha consciência do que era o certo, mas ele não conseguia fazer por causa dos arrastamentos que o impeliam sempre naquela direção que ele havia se acostumado a seguir. É isso aí, Geraldo. Vamos continuar lutando e buscando o aperfeiçoamento. Mas Jesus tinha toda a razão. Eles não sabem o que fazem. Muito interessante essa sua abordagem sobre a razão e o instinto. Eu achei que foi muito feliz para que a gente começasse a compreender a origem desses comportamentos, né, Luiz? Alan, o que você tem a dizer sobre se soubéssemos? Ai, se soubéssemos, meu querido Geraldo. Se soubéssemos, faríamos tantas coisas diferentes. Mas eu acho que também a gente tem que lembrar de uma coisa. Ninguém aqui deve se cobrar demais por ter errado. Né? Porque o se soubéssemos não dá para mudar mais. Já foi. Agora, sabemos. Sabemos e podemos fazer uma nova história. Né? A gente tem que tomar muito cuidado e não ancorar dores no passado de coisas que nós fizemos. O que a gente fez, fez. Não dá para voltar atrás. A psicanálise, por exemplo, ela tenta ressignificar o afeto que esse feito nos traz na consciência ou na inconsciência. E esse afeto do mal feito, muitas vezes, arrasta duas, três encarnações em nós, determinando escolhas, caminhos, num sentimento de culpa, num sentimento de arrependimento. A gente vai errar ainda, e já errou. A gente tem que ser rápido no processo de recuperação desse erro. A gente tem que se arrepender logo e buscar a reparação. Se a gente soubesse, a gente não teria feito. Então, se ele está falando se soubéssemos, é porque não sabíamos. Só aprendemos depois que erramos. Porque se a gente soubesse, não teria feito. E o que está feito não dá para ser desfeito, está feito. Agora, dá para ser reescrito, ressignificado, reinterpretado. Eu acho que todo problema que acontece com a gente tem que fazer duas perguntas. Por que aconteceu? Por quê? A causa somos nós. Então, o que causei para vivenciar o que eu estou vivenciando? E uma segunda pergunta. como eu posso sair desta situação melhor do que eu cheguei? Como eu posso ressignificar todo esse aprendizado? Então, não quero aqui deixar no meu comentário que fique na mente de qualquer pessoa que está nos ouvindo, mesmo a nossa, sentimento de culpa. Não é bom isso. Isso é pesado. Isso nos atrapalha a encarnação, nos atrapalha as escolhas. Se soubéssemos, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo não faria. Como a gente não sabia, a gente fez. E como a gente fez, a gente precisa se transformar para não fazer mais. A gente precisa mudar o nosso... Como que eu posso falar assim? A nossa idealização mental sobre aquilo e criar uma nova ideia. Então, a partir do momento que a gente erra, é que a gente aprende. Não adianta só alguém... Por exemplo, hoje é uma grande falha na educação dos filhos, poupar os filhos de todo tipo de frustração, de todo tipo de experiência difícil. Aí o que acontece? Cresce aquela criança iludida que o mundo está ali para servi-lo. É o que a gente chama de mimado, né? Aí ele sofre para aprender isso na rua. Ele vai sofrer para aprender, porque a vida não está aí para servi-lo. Né? O pai e a mãe não é eterno, vai chegar uma hora que ele vai estar por conta própria. E aí? Como que ele funciona? Então, a gente tem que deixar os filhos passarem por suas experiências próprias, educá-los para tomarem decisões assertivas dentro do que dá para a gente prever, mas a gente não sabe toda a experiência que eles estão aí para passar, a gente não conhece as encarnações anteriores deles todas, a gente não sabe o que está esperando, ou a vida espera dele e ele da vida. Então, se a gente soubesse, eu tenho certeza que a gente pouparia do sofrimento através de um processo educativo, mas que a gente faça esse processo educativo em nós também, porque se a gente soubesse, a gente não faria. E agora, do que nós já sabemos, aí sim, permanecer no erro é burrice, né? Então, se a gente já errou por ignorância, normal. Agora, se a gente erra hoje sabendo que está errando, aí já é o problema, porque aí a gente sabia, não é se soubéssemos, né? Você sabia e ainda assim continua errando. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Parece até que vocês combinaram nos comentários para se somar um ao outro. É interessante, uma vez um amigo me disse que se nós, numa abstração, puséssemos na nossa frente as 10 personalidades que envergamos nas últimas 10 encarnações, nós teríamos a percepção muito clara de que a cada encarnação passada nós sabíamos menos. Na antepenúltima, menos, até que chegar num ponto que a gente sabia quase nada. Né? E à medida que as reencarnações acontecem, você vai aprendendo mais. Hoje, com o avanço da tecnologia, qualquer pessoa sabe disso. Hoje, um jovem de 15 anos tem muito, muito, muito mais conhecimento que um jovem de 15 anos na década de 40. Isso é uma coisa, não precisa ninguém falar, porque é o óbvio. Né? Então, nós estamos aprendendo. Então, isso é um fato. E o aprendizado, ele é milenar. Uma coisa é você ter o aprendizado dos valores terrenos, outra coisa é você ter o aprendizado da evolução espiritual. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas parece que o aprendizado dos valores materiais anda na frente do aprendizado dos valores espirituais. E aí eu aprendi com o Alan aqui no programa, o Alan sempre fala... E talvez, ela, na minha opinião, foi uma das frases mais lúcidas que você disse, que ao longo da vida, vamos falar dessa vida, pode até ser de outras vidas, nós elegemos padrões de comportamento. Esse padrão recebe uma grande influência dos nossos pais, da nossa educação na infância, mas também daquilo que acreditamos de outras encarnações. Então, o padrão que ora temos... é um misto, é um mix do que nós recebemos hoje e do que nós recebemos ontem e que nós acreditamos naquilo. Aí nós reencarnamos no meio espírita e tomamos contato com a doutrina espírita. Então, nós estamos sabendo um pouco, mas o padrão de comportamento já foi escolhido, ele já foi decidido, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós já decidimos como nós vamos ser. E aí o Allan, para complementar, ele falou assim, o nosso padrão, a partir do momento que a gente conhece, o nosso padrão é Jesus Cristo. Mas como adquirir esse padrão de Jesus se nós estamos alimentando esse padrão do passado? Essa é a tarefa que o Luiz falou, que ele é muito difícil mudar. E não se muda assim, ah, eu li essa página, pronto, agora eu sou o apóstolo Paulo. Não é. Você pode ter gostado dele. E como é que isso acontece? Ou você demanda um grande esforço de mudança e vai custar caro para você, ou você vai aprender com as dores da vida. E esse progresso, ele é lento. Então, eu acredito que nós, espíritas, temos a felicidade de tomarmos o conhecimento do que seja a doutrina espírita. Aí o Luiz tem toda a razão quando ele fala assim, a gente já sabe, tá, e aí? Você consegue fazer isso na sua casa, esse padrão? Você consegue fazer isso no seu trabalho, na sociedade? Tudo aquilo que você fala no programa, você consegue reproduzir depois? Ou tudo isso vira só discurso? Aí esse processo é individual. Então, a cada dia, nós temos que tentar esvaziar um pouco esses padrões que foram eleitos e substituí-los por padrões da vida de Jesus. Esse processo é um processo que vai ocorrer ao longo de milênios, não é ao longo de uma encarnação. Quando você vê uma figura esclarecida, evoluída, como Chico, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, essa evolução não se fez aqui, isso aqui é a ponta da corda. Todo um processo começou lá atrás, para ele mostrar hoje o que ele está mudando. Então, esse padrão vai se mudando aos poucos. Então, hoje, o Emmanuel não pode falar para a gente, se souber, porque a gente já sabe alguma coisa. Ele falou, agora você já sabe, agora a responsabilidade é sua. Mas é isso, não sei se o Luiz ou o Allan quer fazer mais algum comentário. Não, daí a insistência que a gente faz, porque esse padrão está no livro espírita, está no evangelho. É estudar, não tem mágica, né? A gente não pode se limitar pura e simplesmente a porque eu ouvi numa palestra. Você, numa palestra, você vai ouvir 1% do que existe no Espiritismo. No livro, não. Você vai ampliar muito mais. É isso aí, Geraldo. Muito bom, meus amigos. 9:54. Vamos passar ao estudo de parábolas e ensino de Jesus. E antes de começar o capítulo, nós já falamos isso várias vezes. Esse é um livro de cabeceira que todos nós devemos ter. Hoje escolhemos um capítulo, escolhemos não, é a sequência, Colóquio de Jesus com Nicodemos. É um momento que passa quase despercebido no Evangelho, porque são lembrados fatos mais famosos, e esse diálogo passa assim despercebido. E o Caibar tem a lucidez de fazer raciocínios simples e brilhantes. Vou deixar para o Luiz e o Allan fazerem os comentários. E eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho de João. Eu peço a vocês que estejam nos ouvindo, prestar atenção, porque não existe nenhuma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Colóquio de Jesus com Nicodemos. Aqui ele vai falar dos fariseus. Os fariseus eram estudiosos, defensores dos dogmas, duros, difíceis de mudar. Eles devotavam um grande valor aos cultos exteriores. Eles eram aqueles indivíduos duros, tinham um comportamento, um jeito de ser, não mudava. Muito bem, feita essa consideração, eu começo a leitura. Abre aspas. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E vós necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Em verdade te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como que crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Fecha aspas. Luiz. O Nicodemos, ele era um sacerdote fariseu, né? Ele foi preparado para ensinar o farisaísmo. Então, ele era craque no ritual, né? Em todas aquelas formalidades que os judeus criaram. Ele reconheceu que Jesus só podia ser enviado por Deus, pelas obras de Jesus, né? Então, ele já tinha consciência de que nós, o que vale são as obras. E ele reconhece que Jesus procede de Deus, mas ele está querendo entender. Mas só que ele carregava consigo, ele estava já encarnado, já era um velho, todos os dogmas que lhe foram introjetados, né, pela religião. E realmente você corrigir, né, existe até uma frase: o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, né? Você corrigir alguém é muito mais difícil do que você formar alguém. Por isso a espiritualidade recorre, né, do nosso processo de aperfeiçoamento, a reencarnação. Então, Jesus refere-se à água porque o nosso corpo físico, ele compõe quase 80% de água. Então, somos carnalmente, né, praticamente água. Então, ele refere-se claramente a uma reencarnação da carne, um renascimento da carne. E ele fala também do renascimento do espírito, que é isso que vai acontecer com o Nicodemos. Nessa encarnação, seria muito difícil o Nicodemos substituir tudo aquele lixo que ele amontou, né, através do farisaísmo, pelo conceito do Deus de amor. Então, a encarnação, ela nos propicia um novo nascimento em espírito, com o esquecimento. Então, esse espírito, durante essa encarnação, ele esquece o seu passado. E ele fixa coisas novas com muito mais facilidade até os 7 anos de idade. Então, é uma renovação que se processa na carne e no espírito. Esse cidadão volta à cena da vivência da encarnação como uma nova figura e como um espírito mais propício a receber influências novas. Embora ele conserve suas tendências das vidas passadas, ele tem condições de absorver lições novas, para que essas lições novas possam substituir aqueles arrastamentos, aqueles hábitos que ele traz de encarnações passadas. É exatamente a lição anterior que nós lemos, né? Nicodemos não sabia. E nessa encarnação iria ser muito difícil para ele conceber, né, ideias novas, ideias completamente revolucionárias, com todo aquela bagagem, aquela convicção que ele já possuía, porque ele, inclusive, era encarregado de ensinar. É isso aí, Geraldo, né? E Nicodemos, certamente, nos dias de hoje, já sabe tudo isso que ele não conhecia na época. Muito bom, Luiz, muito interessante. Alan? Olha, eu não lembro agora o jurista que falou isso. Depois, se eu achar, eu falo para vocês. Mas ele fala assim, que ninguém aceita uma lei se não for simpático por ela. Então, Nicodemos, por toda a sua não sabedoria sobre a reencarnação, não sabia da reencarnação. E não aceitava porque não era simpático, não cabia no seu conjunto de valores e processo educativo a reencarnação. Quando alguém fala para ele aquilo, ele fala, tá louco, isso aí é caso de internação para eletrochoque, né? Se tivesse na época eletrochoque. Mas então, ele fala, não, é apedrejamento, isso aí é louco, né? Isso aí tem que morrer, né, por lapidação, né? Aí ele é levado a um sonho, né? Porque ele conversa com Jesus em sonho. Então, o que Jesus está fazendo ali? Ele está preparando, como o Luiz falou, está preparando aquela idealização mental a aceitar o novo. Então, ele naquele momento ainda não é simpático por aquela nova lei. Mas ele escuta. Ele naquele momento escuta, porque tem uma coisa que é ouvir e outra coisa que é escutar mesmo, né? Ele escutou aquela informação. E quando ele escutou, ele ficou pensando, ele falou, mas será que é possível um negócio desse? Ele não aceitou, mas ele já quebrou um pouquinho daquelas camadas protetoras desse novo, que era a questão reencarnatória. Então, como o Luiz bem falou, numa próxima encarnação, ele já vem com essa ideia um pouco mais simpática. E, de repente, alguém fala de um jeito e a pessoa aceita. Por exemplo, quando eu era mais jovem, às vezes eu sempre fui uma pessoa que li muito, sempre tive um monte de ideia, né? Então, às vezes, participava de um grupo lá e eu soltava uma ideia nova. Nossa, quase eu era apedrejado pela ideia nova. Tal, e muitas vezes, aquele que mais resistiu, passava um tempo, ele vinha com a mesma ideia. E eu ficava bravo, falava assim, mas esse ignorante aí lá atrás não aceitou, agora ele vem vindo com a ideia, né? Hoje, graças a Deus, eu evoluí um pouco, eu já não preciso ser o dono da ideia, eu quero que a ideia aconteça, se ela é boa, né? Então, se vier de mim, se vier de quem veio, não tenho essa vaidade, né? Então, muitas vezes, você quer uma mudança num grupo, você tem que falar o quê? Você tem que ir ventilando ela, você tem que ir soprando aqui no ouvido de um, no ouvido do outro, para essas ideias ficarem sendo conhecidas, sendo ele já ter pensado naquela ideia. As pessoas precisam de tempo para mudar. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele falou, pô, vou pegar um cara que é influente, e esse cara vai sair daqui com uma ideia nova, não aceita, mas é uma ideia nova, e ele vai discutir esse assunto, a ponto de vir parar no Evangelho. Né? Então, assim, aquilo é tão valoroso, vamos falar assim, para aquele acontecimento, que nós ficamos sabendo. Então, o sonho se tornou uma história escrita. Ela saiu do campo dos sonhos do Nicodemos e virou um conceito, virou uma ideia para a gente discutir hoje. Então, ele soprou no ouvido da pessoa certa. A ideia é nova. E aí, com o tempo, hoje nós talvez fôssemos ou vivêssemos ao lado de Nicodemos. E a hora que escutamos Nicodemos falando, falamos, esse cara é louco. Que sonho bestalhado que você teve, seu Nicodemos. E aí hoje a gente vem preparar, depois de 2000 anos, e falar que eu não acredito na reencarnação. Eu tenho convicção da reencarnação, que é algo um pouco diferente. Mas é necessário que o processo vá passo a passo sendo construído em nossos aceites internos. Lembre que, por uma ideia ser aceita, tem que ser simpático por ela. Então, começa a ver aquela ideia, passar por aquela ideia, conversar sobre aquilo. Uma hora você fala assim, realmente é desse jeito. É isso aí, Geraldo. É interessante que cada um que lê parece que fica ligado a uma parte das explicações do Caibá. Uma das partes que mais me tocou foi ele se pronunciar da seguinte maneira. Quando nós estudamos qual era o comportamento, qual era a ordem litúrgica, aquela massificação do pensamento israelita, que além de ter um poder político, eles tinham um poder de mando, ninguém ousaria contestar os líderes, os fariseus. Você tinha que ter muito conhecimento, mas você teria uma grande chance de ser esmagado por eles. Então, ninguém na cidade, ninguém ousaria mudar aqueles conceitos ou insuflar uma ideia nova. Então, você imagina um líder de uma comunidade assim. Quer dizer, é o indivíduo que tem de maneira mais fixa essas ideias. E, curiosamente, existiram dois líderes entre os fariseus, que foi Gamaliel, que, de uma certa forma, ajudou muito Paulo de Tarso, o apóstolo, e o Nicodemos, que, mesmo sendo líder dos fariseus, ele procurou Jesus. Só o gesto dele procurar Jesus é a atitude da década naquela época, né? Mas ele foi de noite para não ser reconhecido. De qualquer maneira, ele foi. E certamente Jesus, da evolução em que se encontrava, ele fez essa leitura. Ele está vindo conversar comigo. Então, é como se ele estendesse a mão. Mestre, me explica algumas coisas. E ele deixa entrever que ele acreditava em Jesus quando ele fala, para um homem fazer o bem que você faz, Deus tem que estar com você. Naquele momento, ele renunciava, em parte, muitas das ideias do farisaísmo, não publicamente, mas intimamente. Então, aquilo era quase que ele espiritualmente se colocava de joelho diante de Jesus, pedindo uma ajuda, uma oportunidade. Aí eu paro aqui e fico pensando, né? É apenas uma brincadeira de pensamento. Como será que devem ter sido as próximas reencarnações de Nicodemos? Né? Ele deve ter crescido, evoluído, e talvez hoje ele possa ser um espírita, estudioso, acredita, talvez ele está naquela fase do aprendizado inicial, mas é uma grande mudança que aconteceu em 2000 anos. E todos nós somos mistos assim. De repente, nós aqui estamos fazendo um programa de um espírita, oh, que legal, mas quem que foi essa figura aí? O que que esse sujeito aprontou? Então, todos nós estamos nesse processo de mudança daquele padrão a que nós nos referimos. Luiz, Alain? Então, o comentário seu foi muito pertinente, né? Ele realmente se convenceu que Jesus era inspirado por Deus, mas foi à noite para ninguém ver que ele estava se expondo, né? É isso aí, Geraldo. Parabéns Sim. pelo comentário. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Agora nós entramos no bloco de perguntas e respostas. E se vocês estiverem aí com o livro Gênesis, capítulo 11, Encarnação dos Espíritos, do item 17 a 19, a gente vai fazendo a leitura, tem um por hábito assim, eu faço a leitura, volto, leio duas vezes, três vezes, e vão surgindo as perguntas, né? E é como se eu estivesse conversando, eu fico imaginando eu conversando com o Luiz e o Alain, vou fazer esse pergunta para o Luiz, vou fazer para o Alain, e tentar criar um vínculo, né? E o Kardec, ele começa a explicar como se processa a encarnação, como que o espírito se acopla ao corpo. E aí eu parei e fiquei pensando a mim mesmo, o que é o espírito? Então eu pergunto ao Luiz, como definir o espírito em sua essência? E o que é a encarnação? De uma maneira bem prática e objetiva, Luiz. Como definir o espírito e o que é a encarnação? Os espíritos, eles, de forma clara, né, eles respondendo a uma pergunta, disseram que o espírito é como se fosse um clarão, uma chama, né, uma luz. E a encarnação do espírito, por ele não ser material, ele exige um elemento que participa, né, do reino material e do espiritual, que é o corpo espiritual, o perispírito, que serve de ligação entre essa matéria e o espírito. Então, o espírito, ele encarna vivenciando na matéria as experiências necessárias para o seu processo evolutivo. Essa encarnação na matéria, ele usa o intermediário, que é o perispírito, para se ligar à matéria molécula a molécula. E quando ele perde, quando finda aquele fluido vital que foi a gasolina que ele recebeu para cumprir essa encarnação, ele de novo se desliga molécula a molécula dessa matéria. É isso aí, Geraldo. Então, Luiz, quando o indivíduo reencarna e ele vivencia um grande aprendizado, esse aprendizado vai ser adquirido e armazenado nesse clarão de modo a que se processe a evolução. A experiência daqui repercute no espírito. Isso. E existem discussões, tá? Existem espíritos que acham que essa memória reside no corpo espiritual ou no espírito. Existem discussões sobre isso. Nossa, esse é um assunto interessante. Então, dá um programa. Já vou abusar de você. Então, existe uma memória do espírito e algo, memória registrada no perispírito? Isso, existem discussões se essa memória é arquivada no perispírito ou no espírito. Nossa, isso aí é um programa mesmo, é uma coisa muito interessante. Né? Muito bem, feita essa consideração, o Luiz falou aí, Alain, desse corpo intermediário que seria uma ponte, uma maneira desse clarão, dessa luz, se acoplar a um corpo que está sendo gerado. Então, no item 17, escreve Allan Kardec, o perispírito é o envoltório fluídico, envoltório semimaterial, participante da matéria por sua origem. Essa é uma colocação do Kardec. Eu pergunto a você, Allan, que é um estudioso bastante do perispírito, como compreender o perispírito? Qual a sua importância durante a encarnação? Bom, isso dá uma palestra, um seminário. Por sinal, eu fiz uma sequência de 4 seminários sobre esse assunto. seminários de horas, de 3 horas. Então, assim, é um assunto complexo, mas importantíssimo para o entendimento do Espiritismo. Porque o que acontece? Tem gente que não consegue entender como que o espírito interfere no corpo físico e vice-versa. Por quê? Um vem do espiritual e o outro vem da porção material. Deus, no começo, não era espírito e matéria, de tudo ele criou isso? Então, como que um fala com o outro? Na sua sabedoria, Deus cria um corpo intermediário, que é o perispírito, que é o corpo, ele é semimaterial. Por falta de uma palavra melhor, ele é semimaterial. Então, ele é de uma matéria quintessenciada. Ele é uma matéria sutil, mas com as mesmas propriedades químicas e físicas da matéria. Ele ainda continua sendo matéria. Mas, como ele é muito sutil, ele consegue se aproximar muito do espiritual. Então, eu tenho uma visão assim. A memória, como o Luiz vinha falando, ela é do espírito, a memória das coisas importantes, memórias da consciência, da elaboração intelectual fica no espírito. Há uma memória no corpo perispiritual? Sim, principalmente plástica, uma memória dos feitos e maus feitos com o seu corpo físico. Então, quando você vai recuperar a encarnação, vai vir numa nova encarnação, esse corpo perispiritual utilizado numa encarnação anterior, ele guarda memórias fisiológicas que vão impregnar o novo corpo físico. A memória do que se deve ser chamado de intelectual, do que se deve ser elaborado a nível de transformação, essa está no espírito, porque é esse espírito imortal que vai carregar esse processo. A memória do corpo espiritual é fisiológica, então ela vai impregnar. Por exemplo, a pessoa, tem um caso até do Ian Stevenson, que é um estudioso de casos de reencarnação, que o cara foi um policial numa vida anterior e morreu com um tiro no coração. Aí o menino reencarna, um outro menino reencarna, esse mesmo espírito, né, reencarna, e o menino fala que ele é esse policial. E ele nasce com um probleminha congênito, já, né, nasce com ele, naquele ponto que a bala furou o coração do corpo anterior. E aí eles vão estudar quem foi esse policial, como que ele morreu com um tiro no coração, naquele lugar que o menino tem uma má formação. Né? Então, essa é a memória que o corpo perispiritual carrega, a fisiológica. A memória emocional, intelectual, vai com o espírito. Esse corpo, então, perispiritual, que faz a comunicação, os dois, ele tem uma importância porque é ele que participa da mediunidade. É ele que expande e entra em sintonia com o perispírito do espírito comunicante, e juntos eles transferem as impressões emocionais. Ele é de uma sensibilidade global. O estudo do perispírito ele é básico para entender todos os fenômenos mediúnicos, para entender como a gente, muitas vezes, se sente mal ao entrar num lugar. Qual o corpo que absorve aquela energia? O corpo físico? Não, em primeira mão. Em primeira mão é o perispiritual. Ele é que nem uma esponja, ele é poroso, ele absorve as energias do ambiente e ele se contamina de coisas boas e coisas ruins. Você precisa daí trabalhar sua mente para ele absorver coisas que você quer que ele absorva e não absorver coisas que você não quer que ele absorva. É um processo complexo. Então, você vai só conseguir realmente entender os mecanismos que interferem na matéria, a somatização, que é o processo que a gente pega uma dor emocional e leva para o soma, que é o corpo físico. Porque ele chama psico-espírito, ele também foi chamado por André Luiz de psicossoma, É porque ele é um corpo físico, psíquico do corpo físico. Então, ele é um psicossoma. Ele é o psico do soma. Quando você somatiza, você leva a dor através do perispírito que você não conseguiu resolver e ela se materializa no corpo físico, virando doenças, virando uma série de problemas. O estudo do perispírito é necessário para você poder falar que você é espírita de verdade. Acho Alan, que é isso aí. Daria para falar muito mais. Numa visão dos espíritos, ao nos olharem encarnado, eles veem que os perispíritos dos encarnados são iguais ou diferentes? Repita a pergunta, por favor. Os espíritos, ao nos verem encarnados, eles nos veem com perispíritos iguais ou diferentes? Diferentes. O perispírito ele guarda características fisiológicas. Né? Nós, ao desencarnar, guardamos por muito tempo as formas desse corpo aqui último. Tem gente que acha que ao desencarnar vai ganhar uma plástica geral. Não, vai ser o mesmo esquisitão que você era encarnado. Só com o tempo que você consegue plasmar mudanças nesse corpo perispiritual. Então, nós somos vistos por esse... A gente é reconhecido por esse corpo perispiritual. Interessante. Dando sequência, Luiz, o Kardec ele é muito, muito fino nas suas colocações. No item 17, ele coloca assim, o perispírito é de natureza astral. Está escrito. Mas um pouco mais adiante, ele fala que o perispírito é semimaterial. Aparentemente, parece uma contradição. E eu pergunto para você, Luiz, como entender essa natureza astral e sua interferência no plano físico? Os espíritos, de acordo com a sua elevação, eles absorvem da atmosfera de onde eles estão os fluidos mais sutis de acordo com a sua elevação. Então, se você tem um ambiente aqui repleto, né, de toda essa atmosfera, um fluido, um espírito como Jesus vai absorver a quintessência dessa atmosfera. Então, seria mais ou menos assim que a parte ótima vai para ele. E se você estiver junto, o restolho fica com você, de acordo com seu padrão vibratório. Então, existe uma escala, né, desse perispírito que vai do puro até o contaminado. Então, de acordo com o seu desenvolvimento, você absorve aquilo que for mais coerente com a sua faixa mental. Tá? Então... ele pertence ao abstrato, ao imaterial e ao material, né? Por isso que ele faz esse meio de campo. Então, eu tive uma experiência física, Geraldo, que eu me desdobrei e eu percebi fisicamente, o meu espírito acompanhou, né, esse corpo espiritual. Eu percebi fisicamente os espíritos manipulando esse meu corpo espiritual, recolhendo tudo que tinha naquele ambiente de coisa ruim e jogando para a atmosfera, fazendo uma limpeza. Então, esse corpo espiritual, esse elemento plástico, né, que acompanha esse meu espírito, foi manipulado pelos espíritos e eu percebi tudo o que aconteceu. Né? Então, isso permite aos espíritos, pelo pensamento, comandar tudo isso que nós dispomos de plástico, né, de imaterial, e que vai dos dois extremos da escala. No extremo que liga ao espírito, né? Que é o mais puro, até aquele que nos consolida com o corpo físico. E é por isso que nós dizemos, né, que Jesus repetia tanto, o reino de Deus está dentro de vós. Luiz, ouvindo você, durante a sua fala aí, eu já até disse no programa aqui, há muito tempo atrás eu vi um vídeo, numa época, não sei que ano foi, que estava tendo na televisão uma entrevista do Herculano Pires com outros religiosos. E o Herculano Pires falou mais ou menos o que você falou. E alguém, de maneira querendo ser engraçado, discordou dele. E ele, elegantemente, falou, olha, se você não acredita nisso, que você me apresente uma ideia, um conjunto de valores que seja melhor que isso. Silêncio absoluto. Quer dizer, uma coisa... Aliás, Kardec repetiu isso a vida inteira, né? Me apresente algo melhor. É interessante isso daí. Muito bem. Temos ao Luiz. E agora, Alan, hoje o assunto é sobre perispírito, quase tudo. Escreve Kardec também no item 17 que o perispírito, como toda matéria, ele é originado no fluido cósmico universal. Como compreender essa afirmação sobre a origem do perispírito? Como é que isso acontece? Como é que se forma isso? O perispírito, ele é elaborado com os elementos químicos do planeta que ele está vivendo. Então, por exemplo, se a gente mudar de planeta, nós vamos mudar de composição química o perispírito. Por isso que a memória das coisas importantes, intelectuais, emocionais, fica no espírito. Porque esse perispírito pode ser trocado. Se a gente muda de planeta, a composição física desse perispírito, ela vai ser diferente. A química, a biologia dele, a física empregada nele é diferente. Quando nós temos a criação do planeta Terra, vamos falar assim, é tudo originado do fluido cósmico universal e do espiritual. Então, não poderíamos ter uma quebra dessa regra com o corpo perispiritual. Ele também é fruto do fluido cósmico universal. É desse mesmo fluido que ele é elaborado. Como ele é elaborado, não sei responder. Ninguém sabe, pelo menos que eu saiba, encarnado, sobre esse assunto. A gente tem alguns chutes, mas não dá para... É a mesma coisa da formação do espírito. Não sabemos quando, como ele é formado. Mas nós sabemos conhecê-lo pelas suas propriedades e por suas ações, as suas ações no mundo, né? A maneira que a gente utiliza desse corpo perispiritual. E ele é estudado por 20, 30 religiões, ele adota outros nomes, muita gente estuda esse corpo psicossomático, perispiritual, psicossoma, tem um monte de nomes que é dado a ele, mas muita gente se debruça sobre esse conhecimento. Alan, uma curiosidade durante o seu comentário, é uma questão de tempo, o homem vai chegar a Marte, aliás, tem até um filme com o Matt Damon, que ele vai a Marte, volta, ele sai daqui, o perispírito dele é terreno, mas ele vai a Marte, é um outro planeta. Como é que fica esse perispírito originado, formado na Terra, lá em Marte? Não, não fica igual. Ele não vai mudar lá, ele vai mudar numa nova reencarnação lá. Quando ele nascer lá, ele vai receber um novo perispírito. Esse perispírito que saiu daqui foi criado aqui e é desse jeito que ele vai lá. Tanto é que ele tem que usar uma roupa especial para lá ele viver. Ele não consegue viver lá com a atmosfera que tem lá. Não, sim, sim. Mas eu digo assim, esse perispírito dele recebe algum impacto, ele sofre, porque um dia os Estados Unidos vai chegar lá, vai botar uma casinha, alguém vai viver lá por um tempo. Ele vai sofrer por estar lá? Igual o corpo físico sofre. Ele é feito da mesma propriedade. Ele vai sofrer, sim. Provavelmente ele tem uma dificuldade em falar com os espíritos que lá habitam, porque a composição perispiritual é diferente. Então, ele sofre, sim. Mas nós temos coisa mais importante para saber aqui na Terra, Geraldo. O Luiz queria falar. Geraldo, o André Luiz relata uma passagem que o mentor espiritual estava conduzindo André Luiz e eles estavam passando por uma região trevosa. E o perispírito dele brilhava muito por causa da sua elevação espiritual. E para não chamar a atenção daqueles espíritos que habitavam aquela região, ele fez um processo mental de densificação do seu perispírito. Então, ele abafou o brilho. Entendeu? Livro Libertação, então... capítulo 5, se eu não estou enganado. Entendeu? A viagem com o Gúbio, né? Isso. E esse corpo espiritual, quando nós encarnados nos encontramos na espiritualidade, a característica que nos diferencia dos desencarnados é o nosso cordão fluídico. Mas a Nancy Puma, inclusive, ela chama o rabo de arraia. Tá? Então, nós, encarnados, carregamos esse cordão fluídico. Isso aí. Interessante. Luiz, muitas vezes a gente ouve, todos nós que vivenciamos a doutrina espírita, nos centros espíritas, a gente ouve as pessoas falarem do fluido espiritual, né? De um jeito ou de outro, fluido espiritual. O que, que é esse fluido espiritual? Você já explicou uma outra vez. Eu achei tão interessante que eu ousei repetir essa pergunta, Luiz. Como esse fluido espiritual é o veículo do pensamento? Por exemplo, como é que eu estou aqui na Terra, eu faço uma prece, vamos imaginar para um espírito, faço uma prece para Paulo de Tarso, o apóstolo. Como é que esse meu pensamento chega nele? Como é que um pensamento dele chega em mim? Então, o que é o fluido espiritual e como é que o pensamento se propaga nesse meio? Ele é conhecido como o hálito de Deus. Então, assim como o peixe está mergulhado no oceano, nós estamos mergulhados nesse hálito de Deus, desse fluido, né? E esse fluido, ele é o encarregado de ser o veículo de transmissão do pensamento. Então, só de você pensar, você já tem essa emissão do seu cérebro, né? E ele transita por esse fluido cósmico universal através da distância existente entre você e o objeto da sua prece, do seu pensamento, e o atinge de forma muito, muito sensível. Existe, inclusive, um conto do Jacinto, que ele fala do pão do Haniquim. Roque Jacinto. Roque Jacinto. Ele... Existia um espírito lá que fez muita maldade, mas eles atendendo aquele espírito, eles mencionam que ele frequentemente era atingido por uma vibração muito bonita, muito pura, que era um menino que ele tinha dado um pão. Na ocasião, ele deu o pão e aquele menino agradecia sempre aquele pão. Então, era... O pensamento que o menino emitia por causa do recebimento daquele pão beneficiava esse espírito ao longo de um tempão, né? Então, o fluido espiritual é aquele fluido mais puro, né? e que é emitido por aqueles espíritos mais elevados e que conduz, né, uma série de processos, principalmente aqui no nosso planeta, de cura, de benefício. E fisicamente é muito interessante, qualquer pessoa pode sentir isso, quando você adentra numa casa onde se cultiva o evangelho no lar, onde se cultiva, né, as práticas evangélicas, as vibrações são elevadas, você parece que está entrando num recinto que está sendo resfriado a uns 19, 18 graus. Você sente fisicamente, né, através do seu corpo espiritual, como o Alan estava explicando, essas vibrações existentes nesse ambiente. Isso você sente com pessoas, por exemplo, que têm boas vibrações. Então, elas são cercadas de bons fluidos. Então, atraímos esses fluidos espirituais ou fluidos deletérios, dependendo da fonte da emissão do nosso pensamento. O interessante é que todos esses comentários, eu presto muita atenção, do Alan e do Luiz, são 100% doutrinários. Em nenhum momento nós saímos do quadrado do que é doutrinário. Então, isso que vocês estão ouvindo é o espiritismo, é a doutrina espírita. Nessa sequência, Alan, principalmente nos livros do André Luiz, também até o da Ivone, do Memórias de um Suicida, é muito comum ouvirmos uma palavra chamada laço fluídico. Até, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, na desencarnação de Dimas, é descrito assim, ele estava no processo de desencarnação, vários laços foram cortados, ficando um laço principal, um eixo principal, que num momento especial foi desfeito o laço, onde começou de fato, ou iniciou a desencarnação de maneira objetiva. E o Kardec, no item 18, ele também fala do laço fluídico, quer dizer, o que Kardec fala está nos livros do André Luiz. E eu fiquei pensando, laço fluídico, quer dizer, alguma coisa que liga, uma coisa que amarra uma coisa na outra. Eu pergunto para você, Alan, o que é esse laço fluídico? E esse laço, ele faz parte do perispírito? Porque a gente imagina assim, o corpo está deitado aqui, doente ou não, existem um, dois, três, vários laços mais importantes, menos importantes, que ligam ao espírito, perispírito, que pode estar um pouco acima do lado. O que, que é esse laço e se esse laço é o perispírito também? Ele faz parte também do corpo espiritual, de certa maneira, né? Ele liga o corpo físico para a transmissão de algumas energias, de algumas emoções. Ele fica ali. Laço é uma palavra que é interessante, né? Ele prende, né? Então, é como se a gente fizesse uma sutura ali, como a gente está ali costurando aquele corpo perispiritual ao corpo físico, né? É interessante que esse é o último laço que se desprende ao desencarnar. É ali que a gente percebe a comunicação da energia fluídica passando de um corpo para outro corpo, né? Mas a gente não tem muito estudo do cordão, esse laço fluídico, cordão fluídico. Cordão fluídico. Não tem muito estudo. Não tem como ele é formado, do que ele é formado. Não tem muita coisa que a espiritualidade nos fala, não. Não fala também muito da sua função fisiológica. A gente sabe que é ele que une o corpo físico ao corpo perispiritual. A gente pode dizer que é um eixo de transmissão? Então, não. Você já fez o eletrocardiograma? Várias vezes. Isso aí, aquela chupetinha toda que sai de um lugar só, é mais ou menos assim. Ele é um condutor de energia, né? Isso que dá para a gente falar, para falar a função dele. E ele é, como é que chama? O cordão umbilical. Sim. Não liga o nenê à mãe. Por quê? Porque todo o alimento do nenê vem por aquele cordão. Sim. Aí, quando do parto, é cortado aquele cordão. Né? Lembrando que nós estamos separando dois corpos aí naquele momento, fisicamente falando, pelo menos. Né? Da mesma forma, o cordão de prata, esse cordão, ele é rompido ao separar o corpo físico do corpo perispiritual, porque são dois corpos físicos também. E é por isso que existe essa ligação fisiológica. Do perispírito para o espírito não se fala que tem nenhum tipo de ligação. Por quê? Porque a ligação é no nível espiritual. Do corpo físico ao perispírito precisa do cordão, porque é dois corpos físicos se comunicando. É, dá para falar isso aí, Geraldo. Não, Geraldo, diga. Geraldo, ele tem nomenclaturas diferentes. Aquela chupetinha do corpo físico, que é o centro de força, se liga no corpo espiritual aos plexos. Que são as chupetinhas do corpo espiritual. Então, você imaginando o eletrocardiograma, aquela chupetinha que gruda no corpo, ela está ligada do plexo ao centro de força. São centros de força, né? Centros de força. Muito interessante. A próxima pergunta, Luiz. Eu, como médico, e no começo, quando eu me formei e trabalhei um pouco no Rio de Janeiro e vim para Santa Bárbara, deixa eu só esclarecer uma coisa, Geraldo, que a literatura kardeciana, ela não comenta sobre isso que nós estamos comentando. Isso aí é literatura complementar, né, que explorou mais esse assunto, tá bom? Vamos lá. Não, é bom informar, sim. Então, ao longo da vivência médica, por força da profissão, você acaba observando vários desencarnes. O acidente, um projétil de arma de fogo, arma branca, o paciente chega numa situação que não tem muito o que fazer, é uma questão de 10, 15, 20, meia hora, ele morre, ele desencarna. E todas as vezes que eu presenciava essa cena, sempre fruto de violência, alguma coisa assim, você fica naquele ambiente meio tumultuado, espiritual, o próprio grito dos familiares, tudo, mas eu sempre procurei olhar aquele que está desencarnando assim, ele está finalizando um processo e ele vai recomeçar um outro processo. Então, esse meu movimento de tentar entender o que estava acontecendo com aquele espírito que estava desencarnando, eu pergunto a você, Luiz, no entendimento espírita, na visão espírita, na visão do espírito, como ocorre, o que é a morte do corpo físico na visão espírita? Geraldo, isso que você está comentando, existe um artigo muito interessante que foi escrito por um médium médico, tá? Jackson Davis, um nome assim. E eu publiquei no Vadimeco. É, eu li. É a fisiologia do desencarne. Então, ele, como médico e médium que ele era, ele descreve um desencarne. Então, esse procedimento que você adota é fantástico, é o recomendável, né? Aliás, a gente frequenta, às vezes, esses velórios, né? E o pessoal tem um procedimento completamente inadequado. Porque isso, para o espírito, é um momento solene. E nós, com aquela algazarra, com aquela festa que a gente faz no sentido de ficar misturando estação, a gente só atrapalha esse ambiente. Então, nós não temos uma educação, um conhecimento, né? Nós, se soubéssemos, né? A forma como proceder, eu acho que nós teríamos que divulgar mais. Cada velório deveria de ter um alto-falante propagando isso, né? Porque realmente, para o espírito, é um momento solene. Tá? Imagina você que se ligou a um corpo físico durante 9 meses, que teve toda a família passando a mão na barriguinha ali, te recebendo com aquele afeto total, né? Aí você, num desencarne, que fala-se sempre em 72 horas no mínimo, né? Nós temos que ter esse tratamento também, respeito, né? Solene, para que aquela criatura se desligue de uma forma, porque ali está havendo uma atividade espiritual muito grande. Né? Então, na realidade, ali está se operando uma atividade fantástica no campo espiritual. E o mínimo, mínimo, mínimo que nós poderíamos fazer é ficar com a boca calada. Muito interessante, Luiz. Então, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para você. A morte de alguém que tem uma doença, por exemplo, uma neoplasia, e que não tem mais o que fazer, a morte está acontecendo, a medicina não pode fazer mais nada, e a cada dia ela morre um pouco, até que chega um momento que ela desencarna. Esse é um processo de morte. Ele é diferente do processo de morte daquele que tem uma morte violenta, que leva um tiro? Sim, tremendamente diferente. Porque nós falamos hoje pouco, né, do fluido vital. Mas o fluido vital, ele é próprio dos orgânicos. Os inorgânicos, eles possuem a mesma química dos orgânicos. Se você pegar um inorgânico e fizer uma dissecação, você vai obter que os elementos químicos correspondem aos orgânicos. Então, nós temos no nosso organismo tudo que uma pedra tem, né? Os minerais, uma série de elementos que são comuns. Agora, o fluido vital, ele é comum à planta, ao animal e ao homem. Esse fluido vital, no desencarne, aquele corpo físico ainda conserva parte desse fluido vital que vai ser utilizado, inclusive, na decomposição daquela matéria. Eu li um livro que os espíritos... havia explosões ectoplasmáticas. E aí o cara perguntou para os espíritos, por que esses estouros, né? Aí os espíritos explicaram que no desencarne, esse fluido vital, ele às vezes fica pairando no ambiente. E aqueles espíritos sugadores de energias usam de sugar essas energias nesse momento. Então os espíritos queimam essas energias para evitar esse processo de vampirização. Nossa, fantástico, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan, como sempre, eu gosto de fazer aquelas perguntas. Prepara o lombo, Alan. Dá uma tarde, né? E vem. Eu mesmo e todas as pessoas nos apoderamos de algumas palavras ao longo de palestras, de conversas. E aqueles que nos ouvem nem sempre têm um entendimento correto ou completo, né? Qual a diferença entre o que se chama princípio vital e princípio espiritual? O que é uma coisa, o que é outra? Bom, vamos lá. O princípio espiritual é a causalidade inerente da formação de tudo. Então, lá no começo, Deus pega o princípio espiritual, o princípio material, e tudo é criado através desses princípios. Ainda não era algo individualizado, ele era um princípio. E é desse princípio que tudo espiritual é originado, do princípio espiritual. Tá? Quando a gente pensa no princípio vital, até o Luiz agora já antecipou, porque é interessante suas perguntas, Geraldo, porque ela vai num crescente, assim, vai num contínuo. Né? Então, a gente que acaba estudando muito esses assuntos, a gente já vai quase que antevendo a próxima pergunta, né? Então, o princípio vital, que também é diferente do fluido vital, né, que a gente tem que que diferenciar dele também. Esse princípio é como se fosse uma bateria que a gente recebe para tocar o nosso corpo físico durante o processo reencarnatório. Como o Luiz bem falou, às vezes a gente usa até o fim a bateria, os caras dão até uma carga nova para nós, mas às vezes a gente morre antes de esgotar. E nos cemitérios existe uma briga por esse princípio vital aí que vai ser utilizado por espíritos de vários tipos, né? Então, de acordo com o seu equilíbrio espiritual, ele é dissolvido, né, destruído, como o Luiz explicou, através de uma bomba lá, destrói aquele fluido para não ser usado para qualquer mal feito, vamos falar assim, né? Então, eu acho que basicamente, para a gente não falar muito tempo, era isso aí. Deu para entender? Não, deu para entender, sim. Mas isso, o objetivo é despertar em nós, em quem nos ouve, que são coisas diferentes e que precisam ser estudadas, ser lidas, ampliadas, questionadas, perguntadas, né? Aliás, até agora não tivemos nenhuma pergunta, né? Luiz, para finalizar, eu estava ontem, quando eu estava pensando nas perguntas, me veio à mente o livro Missionários da Luz, em que se processa toda a reencarnação do Segismundo. Se eu não me engano, no final do Missionários da Luz, o André Luiz ele é levado a observar um desencarne. Então, o André Luiz, como se fosse um estudante, fazendo anotações do que ele achava interessante para ele entender o que era a morte, né? E o André Luiz fez várias anotações, essa é a sequência em geral, pode acontecer essas mudanças, assim, assado. Eu fiz essa introdução para fazer a pergunta para você, como se você fosse o André Luiz. Quais os fenômenos, os principais fenômenos espíritas que acompanham a morte no momento em que o espírito se desliga do corpo físico? Quer dizer, você como espírito, observando alguém que está morrendo, quais são os principais fenômenos espíritas que acontecem? Muita atividade espiritual. Os espíritos, eles processam esse desencarne desatando os nós que prendem o plexo ao centro de força. Então, eles, através de um laborioso trabalho, eles estão fazendo um processo de desamarramento, se podemos dizer, desatamento desses nós. Quando nós abusamos de uma série de paixões, você já comeu aquela pelanca assim que você vê que não é carne, é só nervo? Sim. É mais ou menos assim. Tá? Então, quando nós abusamos das paixões, entre aspas, esses nós ficam muito mais difíceis de desatar. E esse tempo também ele varia de espírito para espírito. Né? Existem processos que... esse processo é que nem aquela roupa suja que você deixa de molho para poder amolecer. Né? Então, nós temos que preparar a nossa morte. Se nós conhecemos alguma coisa desse processo, nós precisamos começar a preparar a nossa morte. Porque toda a nossa morte, nós praticamente vivenciamos quase toda noite, que é o desligamento do espírito do corpo material. Né? Então, quando nós vivemos uma vida saudável, uma vida de pensamentos elevados, quando a gente permanece mais em contato com o plano espiritual do que com o plano físico, nós temos mais facilidade de cooperar com esse desligamento. Agora, quando nós vivenciamos mais as coisas físicas, né, e principalmente ligadas às paixões, nós estamos dificultando ao máximo esse desligamento. Então, quando você tem nesse momento a atividade espiritual mais frequente é a presença de muita espiritualidade, consolando os familiares, ajudando no processo de desencarne. Tá? Então, seria isso, Geraldo. Toda morte, seja ela qual for aqui no Brasil, Nepal, Nova Zelândia, recebe a ajuda dos espíritos. Totalmente, totalmente. A única diferença que tem é que existem lugares que não têm essa consciência, né? Mas os espíritos operam, né? É por isso que Jesus disse, né? Não fica uma das ovelhas sem assistência. Tem 99 que está com ele, e ele vai pegar essa última aí que nem sabe que ele existe. Eu li em algum lugar, não sei se eu estou certo, também posso estar equivocado, mais ou menos entre 30 e 40 mil mortes acontecem diariamente no mundo. 40 mil mortes. Você tem essa informação naquele odômetro. Quer dizer, você imagina esse trabalho é quase que infinito, né? E aí você vê como precisa de bons espíritos para trabalhar, né? Então, sim. Se não houvesse motivo para nós queremos progredir, esse seria um deles, ajudar os caras. Alan, a última pergunta. Eu achei interessante assim. Eu vou citar três exemplos para você. A morte dos cristãos nos circos romanos, comido pelos leões. Paulo, o apóstolo, talvez reconhecido como o maior dos apóstolos de Jesus, morre decepado em Roma. E Mahatma Gandhi, que eu sou fã do Mahatma Gandhi, morreu com um tiro no peito. E o Luiz acabou de falar que a morte daquele que tem uma doença e vai morrendo aos poucos é muito diferente daquele que morre por uma morte violenta. Então, os cristãos do circo, Paulo de Tarso apóstolo, Mahatma Gandhi, morreram por mortes violentas. Eu pergunto a você, Alan, que importância tem o estado moral do espírito no instante da morte? Tem toda a importância do mundo. É diretamente ligada à condição daquele processo desencarnatório. A desencarnação vai se processar mais fácil ou menos fácil de acordo com sua ligação com a matéria. Então, se você, como o Luiz falou, está se preparando para a morte, você precisa começar a se espiritualizar, porque enquanto nós estamos encarnados, isso é a resposta do Livro dos Espíritos. Nós estamos aprisionados num corpo físico. Imagina essa figura. Pega um prisioneiro que ficou 60 anos hoje num presídio. Nem sei se fica isso tudo hoje, mas vamos falar que ficasse. 60 anos num presídio. Pega ele lá, ele nunca veio para a rua, pega ele lá e solta na sociedade hoje. Ele vai estar aturdido, é tanta mudança que aconteceu nos últimos 60 anos, ele não vai saber nem para onde ir, talvez ele não tenha nem parente para se chegar ali, né? Então, ele vai ter toda uma dificuldade. Imagina um perispírito, um espírito, né, que ficou 70, 80, no Brasil agora aumentou o tempo de vida médio, né? Vamos falar em média de 80 anos numa encarnação, desencarna, chega no plano espiritual, ele está aturdido, ele está... aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Ele ficou 80 anos numa experiência da matéria. Então, quanto mais a gente conseguir se espiritualizar, e se espiritualizar não é se tornar espírita, não é frequentar nenhuma religião, é de verdade entender que nós somos um espírito imortal num corpo físico transitório. é vivenciar essa experiência física, entendendo que a experiência real é a do espírito imortal, que a física é temporária. Quando eu começo a entender isso, eu começo a também pautar moralmente minhas ações, eticamente minhas ações, e, logicamente, eu passo a ter um processo desencarnatório mais rápido, mais simples, mais eficiente. Então, desenvolver essa parte emocional, psíquica, espiritual para o processo espiritual é uma condição essencial para se bem desencarnar. Então, um Gandhi, aqueles cristãos, Paulo, foi bastante diferente da morte de outros que têm uma morte violenta, né? Quer dizer, Paulo, por exemplo, a gente tem a cola de como foi, né? Quando você vê lá o Paulo Estevão, Paulo, ele é recebido por Jesus, olha só, por sua noiva, Abigail, e por Estevão, seu cunhado, que tanto foram importantes na encarnação dele. Jesuel, né? É. Não, Estevão? É. Ah, sim. E eles recebem ele no plano espiritual, né? Ele morre encostado numa árvore, né? O pessoal corta o pescoço dele encostado numa árvore. Aí ele escuta passos. Aí ele começa a tentar ver ali quem vem vindo, e vem vindo Jesus na frente, Abigail e Estevão atrás para recebê-lo no plano espiritual. Nossa, que coisa, né? Então, assim, isso nós temos a cola de como foi, né? Uma morte que praticamente violentíssima, né? Sim. Cortaram o pescoço dele na hora, né? Diz também no livro Ave Cristo que aqueles espíritos que morriam nas arenas romanas, os cristãos que morriam lá, eles eram desgrudados do corpo físico ali antes do leão morder. Eles não tinham nem a dor, por merecimento. Por merecimento. Então, o processo depende muito da sua moral. E interessante, Alan, no momento em que o Gandhi leva o tiro, em que ele cai, a última frase dele, ele falou: "Oh, meu Deus", e morreu. É uma coisa assim, é para a gente pensar, né? Quer dizer, ele morre: "Oh, meu Deus". Oh, meu Deus. Né? Mas é interessante. 11:03, Luiz, suas últimas palavras, meu amigo. Um grande abraço a todos e obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Um bom fim de semana. Obrigado, Luiz. Alan? Que todos fiquem com Deus, que todos possam ter um domingo maravilhoso. Eu saio agora meio correndo para também ir com a minha família. A minha filha hoje vai fazer a prova da FUVEST, então, para todos aqueles que vão fazer vestibular, boa prova, né? E um ótimo dia para todos. Então, você agora vai ser o médium de transporte, né? Vai levar ela lá para buscar. Enfia a bichinha no automóvel e vou lá levar. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Tchau, meus queridos. Tchau para vocês.